Copo cheio, alma fria, escrevendo as poesias que conforta minha agonia de viver. Meus prazeres, ironia, minha psicopatia que alimenta meu estado de sofrer. Copo cheio, alma fria, escrevendo as poesias que conforta minha agonia de viver. Meus prazeres, ironia, minha psicopatia que alimenta meu estado de sofrer. Eu sonho muito, curto pouco, louco, concorrência deve um troco. Minha caneta cospe fogo, brau, brau. Na corrida como pouco, atletista bom de soco. Cês são bons, nós é besouro. Mal, mal, oh. Almas em linha, tenho um talento dobro de tormento. Minha agonia, revolta, transborda e me mata por dentro. As alegrias foram levadas toda com o tempo. Isso é magia, um toque de classe, muito sentimento. Aprendi que essas quedas ensina contenção, nunca boia de olho nessas esquinas. A gente é muito jovem, imagina. Por isso eu amo tanto toda essa adrenalina. E... copo cheio, alma fria, escrevendo as poesias que conforta minha agonia de viver. Meus prazeres, ironia, minha psicopatia que alimenta meu estado de sofrer. Copo cheio, alma fria, escrevendo as poesias que conforta minha agonia de viver. Meus prazeres, ironia, minha psicopatia que alimenta meu estado de sofrer. E quando a lágrima escorrer do seu olho, é porque os sentimentos transbordam o coração. Mente cheia, coração a mim.